Tráfego Salvador, muito bom dia, hoje é na 6225, a Índia, para Brasília, 320. Bom dia, hoje é na 6225, confirme. Afirmativo, 6225. Autorizado, Brasília, nível 380, aerovia conforme o plano, perfil de saída árvore após posição elefa, decola pista 1-0, primeira curva direita, aciona o transponder 5-1-1-5, frequência do controle em 1-2-0-8. Ok, autorizado 380 para Brasília. E eu preso Lumo 7, atrás da árvore elefa, decolando 1-0 com a primeira curva à direita. 5-1-1-5, transponder 1-2-0-8. O controle Salvador 6225, gate 05. Xené 6225, ciente, acontecimento correto, reporte pronto para o pushback. Reportará. Fala, parque do Senado 62-1-1, com 1-0-8, 3 horas e 30, Campinas. O Xanair 6219 autorizado, táxi à direita, via taxiway Indy Alpha, ponto de espera, pistão 1-0, chame torre em 1-1-8-95, ajuste agora 1-0 no 4. Europa 085, ready taxi. Europa 085, taxi approved via apron, taxiway India and Alpha. On holding point, runway 10, call tower on 118.95, QNH 1014. QNH 1014, please take and you are blocked for Europa 085, we start taxi now. Aeropala 085 is taxi via Alpha and call tower 118719. Goma 093, aguarde a passagem da aeronave da Europa. A retaguarda foi autorizada, reporte pronto para o táxi. Aeronave prosseguindo para o ponto de espera. Visual, após a passagem do táxi, 093. 09. 21, livre de colagem, 90, vento variável de 38. Alô, Salvador, Gona 963, portão 10, esquina, suspeito na meta. Gona 963, portão 10, autorizado, reporte pronto para o táxi. Autorizado para o táxi, Gona 963. Decoladas 29, chama controle em 120.8, bom dia. Europa 085, Salvador Ground. Europa 085, Salvador Ground. Salvador Tower. Bom dia, Europa 085. Okay, bom dia. We are looking at from the tower and there is a little of smoke in your right engine. Is that normal? yes, normal, Europa 085. Okay, report you ready for takeoff. Deita via taxiway India Alpha, ponto de espera, pistão no zero, chame torre em 118 decimal 95, ajuste no zero no 4. Tomei 1400 taxi India Alpha, na ponto de espera, chama 2295, boa 963. Solo Salvador, muito bom dia, vou chamar 6225, pistão 5 para acionamento put. Puxaner 6225, aguarde para o pushback acionamento. Ah, não, você escuta, 6225. Europa 085, ready. Europa 085, clear, line up and take off runway 10, wind variable of 3 knots. Clear, line up and take off Europa 085. Ataque, voo no 093, 2179, 320, alterna Guarulhos. Copiou? Negativo, repita a mensagem. Repito, é o gol no 093, táxi 179-320, alterna Guarulhos. Gol no 093, autorizado táxi via Indy Alpha, ponto de espera, pistão no 0, chame torre em 1, 18, decimal 95, ajuste 10, 14. 10, 14, Indy Alpha, torre 18, 95. Obrigado, bom feriado. Somente, bom voo. Chamé 6225, Salo Salvador. Consiga, Salo, 225. Após a passagem do 737 da Goa Retaguarda, autorizado. Pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Afirmativo, após a passagem do Gol, está autorizado, então, 6225. Bono 093, bom dia, Lima Antena 0. A linha é Antena 0, Bono 093. Fiverr, Born S3, Paul, Salvador, Bridge Frequency 120, that's one week. 128, Europa 085, Europa 1, dia. Tudo bom, dia, Bono 963, Ponte Perdão 1-0, pronto. Bono 963, bom dia, mantém a Ponte Perdão. Mantém a Ponte Perdão 963. Bono 093, atenta espírito, turbulência da aeronave que decolou à frente, livre decolagem 1-0, vento variável de 2-9. Extensão da decolagem, da aeronave. Confia. O 963, por aí, está na posição e mantém? A linha e mantém, o 963. A linha e mantém. Doutor, o 1865, no 612, já puxa acionamento. O 1865 autorizado. Se tiver questionamento, já parte pronto para o táxi. Vai repontar, 1865. Alô 093, decolado 37, chama controle em 120.8, bom voo. É, 208, obrigado aí, até a volta, uma boa semana. Livre decolagem, 90, vento variável de 2 anos. Livre decolagem, 963, pista 90. Novo, salva tormenta, executivo da UCHA, 1-2, no centro de uma bota, 3 horas e 10, Goiânia. UCHA 6225, autorizado táxi via parte principal Índia e Alfa, ponto de espera, pista no zero, chame torre em 1-18.95, ajuste 1-0 no 4. 14, está autorizado o táxi via Pátio Índia para o ponto de espera da pista 1-0, 2-2. Táxi, o Gol 1865, está com 189 a bordo, 315 Palmas. Gol 1865, autorizado, táxi, a parte principal, Índia e Alfa, ponto de espera, pista no zero, chame torre em 1-18.95, ajuste no 0 no 4. 1-0 no 4, 19, pista de espera, obrigado, até mais. 2-2-5, no ponto de espera, dá 1-0, pronto. 6225, livre alinhar e decolar, pista no zero, vento variável de 2 nós. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, 6225. Salvador, bom dia. Confirme para o Paulo Salvador. Paulo Salvador, bom dia, é o Alfa Estrela Pacar, solicitando autorização do baixo 3 para a posição 01 do baixo sinal. Alfa, X-Ray Papá, sentido reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Positivo, reboque principal para o pátio principal, da posição 01. Confirme, encontra-se no pátio principal? Negativo, a gente se encontra no pátio 3, solicitando reboque para o pátio principal, posição 01. Sentido reboque, reporte para o ingresso no pátio principal, Alfa, X-Ray Papá. É que foi papá, reportará para o ingresso no pátio 101. Livre decolagem 10, vento variável de 2 ônibus. Livre decolagem, vento calmo, voo 8 metros. Decoladas 4-4, chama controle 1-20-8, bom voo. 208, obrigado, até mais, bom trabalho. Alfa X-Ray para paciente, no ingresso no quadro 01, reporte calçado, posição 01. Bom dia.

322229, solo 59, libra direita, chama solo em 121, decimal 1. Libra direita, solo 21229. Salvador, bom dia, passarelo 2229, livrou? Passarelo 2229, bom dia, prossiga táxi lento, via táxi foi alfa, reporte antes da Juliette. E seguir via alfa antes da Juliette, 2229. Rei Lima, na escuta? Na escuta, prossiga. Na medida do possível, agilizando o reboque, forma a aeronave para prosseguir posição 12-1-2. Passarelo 2229, atento às bases da TAM, ingressando na posição 06, prossigo táxi, via Juliette, posição 12. Via Juliette, posição 12-229. Paulo Salvador, é o Papatango, Mike X-Way Lima. Informo o término do reboque na posição 6, parte principal. Salve, ciente, bom dia. Confirma a região de sobrevoo? Está prosseguindo para Mar Grande, Mike Juliette Romeu, alocado 115 na transponder. Para pouso na ilha, o Mike Juliette Romeu? Negativo, manterá sobrevoo na mesma, Mike Juliette Romeu. Após o retorno ao Serra Índia com Índia? Após o Serra Índia com Índia. Mike Juliette Romeu, prossigo para o cruzamento da Bahia. O Mike Juliette Romeu passa a escuta do controle 120 decimal 8. Vai passar para 120 decimal 8, Mike Juliette Romeu. Passarelo 2223, bom dia. Aguarde cópia. Vão aguardo 2223. Voo no 759, bom dia. Passarelo 2223, pronto cópia. Copia 2223. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, aerovia conforme o plano. Perfil de saída era Árvore, após posição Elefa, decola pista 10, primeira curva à direita. Aciona o transponder 5166, frequência do controle em 120.8. Veja. Autorização para barulho, 320. Comprometido no 211 ao solo. Comprometido no 211 ao solo para copo. Ah, perdão. Certo, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportado pronto, pushback e acionamento 2223. Salvador, gol no 759. Gol no 759, Salvador. Bom dia, autorização, barulho 36. Autorizado Guarulhos, nível 360, aerovia conforme o plano. Perfil de saída da Euleda Motiva, decola pista 10, primeira curva direita. Aciona o transponder 5171, frequência do controle em 120.8. Zero, autorizado Guarulhos, nota com foco, saída da Euleda Motiva, decola da 10, curva direita, 171, é o transponder. Controle Salvador, 1208. Fono 759, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará. Fala, muito bom dia, Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, bom dia. Faixa 4 para Maraty, conforme o plano de voo, é a próxima foto. Autorizado Maraty, restrito a 1000 pés, corredor